Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ora Deus, estamos aqui em mais uma reunião voltada pela família e creio que Deus está aqui. Nós não podemos ver, mas podemos perceber que Deus está presente neste lugar. Amém? Eu gostaria que você estivesse totalmente rendido ao seu Senhor. Se render é estar totalmente entregue ao seu Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa ela vem à igreja, ela está até cantando canções, as canções, está até na hora da oração, jogando palavras ao vento, mas não estão com o coração rendido. E coração rendido é estar sem defesa, sem reservas, sem porquês, mas preparado para receber no seu espírito aquilo que Deus tem para você. Amém? Nós devemos ficar com reservas, devemos ficar com a guarda levantada quando não conhecemos o profeta e quando não sabemos de onde e de que fonte está vindo certa palavra. Mas uma vez que estamos convencidos, não há mais para que ter reservas, é preciso estar entregue. Amém, gente? Eu quero aqui hoje, assim como todos os cultos, tratar de assuntos importantes para a nossa vida. Se você é um bom observador, você tem observado que o ministério que Deus tem me dado é ministério que trata de questões espirituais, mas trata muito também de questões humanas. Por quê? Porque esse é o chamado apostólico. Se você olhar para o ministério de Paulo, Paulo tratava de questões humanas, obviamente que guiado por Deus, obviamente amparado por aquilo que Deus tinha a dizer. Mas não adianta eu ficar aqui somente com coisas espirituais no sentido, irmão, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, você deve orar, deve fazer isso, só para o mundo espiritual. Isso é importantíssimo. Nós temos que preservar a nossa vida espiritual. Mas nós não somos apenas um ser espiritual. Nós estamos vivendo aqui, e se aqui estamos vivendo, nós temos que lidar com os conflitos humanos. É ou não é verdade? Diariamente nós lidamos com isso. Lidamos com questões financeiras, com conflitos familiares, lidamos com tantas coisas humanas. E nós temos que saber que Deus, através da sua palavra, ensina como nós venhamos lidar com as coisas dessa vida. Amém, gente? E hoje nós vamos tratar sobre algo importantíssimo para o casamento. E eu percebo que isso é importante as pessoas entenderem. A falta disso faz com que muitas pessoas vivam em conflito. Hoje eu quero aqui falar sobre a individualidade no casamento. Diga para o seu vizinho, casamento não é a morte da individualidade. Vamos repetir isso mais forte? Diga comigo, casamento não é a morte da individualidade. Por quê? Algumas pessoas, e principalmente se você não souber lidar com isso, você acha que porque você casou, ou você deixou de ter individualidade, ou você rouba a individualidade do outro. Não é assim? Alô? Já viram isso? Quantas pessoas, porque começam um relacionamento, deixa de ser ele? Eu já trouxe uma mensagem aqui há um tempo atrás sobre os sequestradores. Lembram dessa mensagem? Sequestrador é aquele que sequestra o outro. A pessoa deixa de ser ele, a pessoa deixa de ter os seus gostos, a pessoa deixa de ter a sua vida, porque aquele que está junto dele é um sequestrador, sequestra a personalidade. E algumas pessoas que conhecem aquela pessoa dizem assim, puxa, ele não era assim, o que aconteceu com ele? Não é mais a mesma pessoa? Mudou mesmo. Porque ele está do lado de um sequestrador. Sequestra a individualidade. Repita comigo, casamento não é a morte da individualidade. Mas, se você casar e procurar viver só de forma individual, você também mata o seu casamento. Conseguiu entender? Então o que nós precisamos ter? O equilíbrio entre duas coisas, entre a individualidade e a mutualidade. Eu vou definir essas duas coisas, se você que marca sempre as mensagens, quiser marcar, a definição para a individualidade é respeito consigo mesmo. Essa é a definição para a individualidade, respeito consigo mesmo. E a mutualidade, respeito com o outro. Então, para que o nosso casamento, para que a nossa vida conjugal, ou até mesmo para aqueles que estão namorando e busca, né, um relacionamento para ficar noivo, para casar, porque essa deve ser a intenção de todos os cristãos, não quer dizer necessariamente porque está namorando tem que casar porque é crente. Amém, gente? E eu não vou entrar com essa coisa de religioso. Porque eu vejo muitas pessoas que estão vivendo hoje um casamento fracassado porque a religião o obrigou. Irmão, você namorou, você tem 6 meses para casar e olha, começou a namorar, não pode mais separar. Ei, irmão, é melhor agora. Amém? Vocês estão entendendo sim ou não? Mas também não estou incentivando você a viver um relacionamento sem compromisso. Vocês entenderam aqui o equilíbrio das coisas? Quantos estão entendendo? Digam graças a Deus. Amém, gente? Então, nós precisamos entender o seguinte, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, nós precisamos entender a individualidade e a mutualidade. Mútuo é respeito a outra pessoa, individualidade é respeito a si mesmo. Essas duas coisas têm que andar equilibrada, como um trilho de trem, tem que caminhar sobre os dois. Você dentro do casamento ou dentro de um relacionamento sério, você não pode ser 100% individual, e nem 100% mútuo. Amém, pessoal? Estão entendendo sim ou não? Porque se você não... Aliás, tem que ser 100% mútuo. Você tem que respeitar o outro. Consegue entender a diferença? Se você não respeitar o outro, você se torna um sequestrador. E quantas pessoas, e principalmente homens agora, eu vou falar com homens. Homens, eles confundem a Bíblia quando Deus diz que ele é o cabeça da casa, quando ele é o cabeça da família. Ele começa a dizer, eu mando e tem que ser do meu jeito. Ei, cuidado. Deus não falou isso. Alô, vocês estão aqui comigo? Está tudo bem? Se concentra na mensagem. Amém, gente? Deus não falou isso. Obviamente que o homem é a cabeça da família, mas quando Deus o coloca como cabeça, está dizendo como autoridade, está dizendo como alguém que está responsável por aquela família, e não por alguém que é melhor da família, ou alguém que é maior do que os outros membros da família. Conseguiram entender, sim ou não? Está claro isso para vocês? Se a pessoa não entender a mutualidade, principalmente os homens, eles não vão respeitar o gosto dos outros. Não vão respeitar a individualidade do outro. Consegue compreender isso? Quantas pessoas, porque gosta do azul, quando casa, a mulher gosta do preto, a mulher tem que deixar de gostar do preto e gostar do azul, porque o bonzinho da boca gosta do azul. Eu não estou aqui para destruir casamento, pelo contrário, mas para trazer um equilíbrio à família. Digam glória a Deus. Não é verdade, sim ou não? É preciso ter o equilíbrio da individualidade e da mutualidade. Porque se você só pensar em você também, você vai estar ferindo o outro. Estão conseguindo compreender? Tudo bem com vocês? Deus criou o homem, Deus criou o ser humano com carência de relacionamento. Diga assim, o ser humano foi criado com carência de relacionamento. Meu irmão, e não adianta que é assim. Amém? Deixa eu te contar uma experiência. Existe uma entidade que cuida de criança aqui na cidade. E deixa eu te contar uma experiência. Um bebezinho de 9 meses, ao ver um ser humano, ele levanta as mãos e quer pular. Um homem, mulher, adulto, amém, pessoal? Ele pula e quer abraço e quer ficar junto. E quando essa pessoa que está visitando essa entidade devolve a criança, ele fica chorando desesperado. Uma outra criança de 5 anos, quando vê alguém chegando, um homem ou uma mulher, gruda nas pernas e fala assim, tio, passa sua mão no meu cabelo, faz carinho em mim. Percebe? O ser humano foi criado com carência de relacionamento. Nós fomos criados assim. Amém, gente? Vamos ver isso na Bíblia? Gênesis capítulo 2. Amém? Versículo 18 diz assim. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntura que lhe corresponda. Vamos ler comigo? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntura que lhe corresponda. Isso me chama a atenção, e isso deixa claro que Deus criou o homem com carência de relacionamento. Amém, gente? Eu não estou falando homem no sentido masculino, mas dizendo no sentido da humanidade, o ser humano foi criado com carência de relacionamento. Mas daí, muitos relacionamentos, quando perdem a visão da palavra, quando não estão guiados pela palavra, esse relacionamento, ao invés de suprir a carência, torna uma carência muito pior. Porque a pior solidão é a solidão a dois. Repita comigo: a pior solidão é a solidão a dois. Você já deve ter visto, ou talvez você já viveu isso, se sentir sozinho em meio a uma multidão. Alguém já viu isso? Alguém já viu? Hã? Você se sente só, mesmo estando rodeado de uma multidão de pessoas. Essa é a pior solidão. Sabe por quê? Porque se alguém está só e não tem ninguém ao seu lado, pelo menos ele sabe que está só. Não tem ninguém ali. O duro é quando tem pessoas e mesmo assim ele se sente só. Conseguiram entender? A palavra de Deus diz que Deus não nos criou para isso. Deus nos criou e ele diz: não é bom que o homem, que o ser humano fique só. Nesse caso específico, não é bom que o homem esteja só. Agora presta atenção: falhei uma disjuntora que lhe corresponda. É aqui aonde existe a bênção. O casal tem que se corresponder. Porque se não existir correspondência, existe o vazio e existe a solidão. Estão compreendendo, sim ou não? Aí é aonde existe a pior solidão. Dois, mas se sentindo só. Entendeu? O vazio é muito grande. Por quê? Porque existe alguém que está do lado dele, existe alguém com quem ele se casou, existe alguém com quem ele se relaciona, mas não corresponde. Deus não criou o homem e a mulher para estarem juntos, a não ser para se corresponder. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? E para que exista essa correspondência, é preciso que nós venhamos seguir esse princípio da individualidade e da mutualidade. Por quê? Se eu não tiver o meu tempo, se eu não tiver o meu momento, eu não posso respeitar o outro. E quantos não conseguem entender o momento do outro? Eu não estou falando dá um tempo, né? Aqueles casais, dá um tempo, que preciso, quero que você dê um tempo para me pensar. Não, isso aí não é disso que eu estou falando. Conseguiu entender a diferença? Não é nessa ótica que eu estou ministrando. Não é nesse contexto que eu estou falando. Eu estou falando no respeito da individualidade. Amém, gente? Às vezes é preciso você tirar um tempo para você. Eu não estou dizendo abandonar a família, eu preciso de um tempo, sai daqui. Não. Quantos estão entendendo a palavra aqui, pelo amor de Deus? Não preciso explicar mais não, que eu não estou falando com criança, amém? Está tudo claro isso aqui? Não torça uma palavra, pelo amor de Deus. Então, é preciso. E é preciso que se respeite a individualidade do outro. É preciso que se respeite. Quantas pessoas, às vezes estão junto, mas são infelizes. Ou são pessoas insatisfeitas. Às vezes gosta de assistir um futebol e a mulher não tolera o futebol. E ela não respeita isso. Alô, posso entrar? Posso tocar em alguns assuntos? Ah, mas eu não suporto isso. Ei, você não suporta, ele gosta. Respeite. Mutualidade. Individualidade. Consegue entender? Ou às vezes, agora do outro lado, a mulher gosta de alguma coisa e o marido, não sei porque ela... Ei, respeite. Não é porque estão juntos que agora você é dono do gosto dela também. Ou do gosto dele. Tudo bem com vocês? É preciso respeitar um ao outro. Porque se não existir o respeito, a individualidade, a mutualidade, existem brigas constantes. existe divergências. Por quê? Porque um quer entrar na individualidade do outro. Meu irmão, nós fomos criados com carência de relacionamento, mas não de domínio. Porque o homem não foi criado para dominar o outro homem. Repita comigo, o homem não foi criado para dominar outro homem. Amém? Porque Deus diz para o gênero humano, dominai sobre tudo. Então o homem foi criado para dominar todas as coisas, a mulher foi criada para dominar todas as coisas. Se os dois receberam poder de domínio, não conseguem se dominar. Conseguiu entender? Eu não posso dominar você, você não pode me dominar, eu não posso dominar minha esposa, ela não pode me dominar, você vice-versa, não consegue fazer isso. O que é preciso que exista? O respeito. Amém, gente? Da individualidade. E aí eu volto lá para aquela questão, não sei se todos aqui estavam, no dia que eu preguei sobre o cérebro da mulher e o cérebro do homem, eles pensam totalmente diferente, não é verdade? Graças a Deus, porque se pensasse igual, imagina, eu sempre digo isso, imagine se o seu marido pensasse igual a você. Imagine se você pensasse igual ao seu marido. Alô? Vocês estão conseguindo entender? Diga assim, o homem pensa diferente da mulher. E a mulher pensa diferente do homem. Hoje mesmo ele estava falando, um dia Deus vai me dar a capacidade de escrever dois livros. Entenda a mente do homem e entenda a mente da mulher. Um dia ainda vou chegar nesse nível, hoje eu não tenho, mas eu consigo compreender apenas a diferença. Amém? Eu sempre uso algumas ilustrações. Exemplo, a mulher vai em um evento de meia hora, ela fica duas horas contando do evento. Não é verdade? Um evento de meia hora para a mulher vira um evento de duas horas. E o homem vai num evento de duas horas e ele consegue fazer esse evento virar um minuto. É assim ou não é? Ah, posso, é porque mulher é linguaruda. Não, não, não, guarda a faca. Sem ataques. Amém? É diferenças. Alô? Estão conseguindo entender? Que a mulher gosta de falar sobre o evento e começa a contar os detalhes e o homem chega. Como foi lá? Foi bom. Acabou o evento. Acabou o evento para ele. Mas e aí, como foi? Ah, foi maravilhoso. Você precisava estar lá para ver. Acabou o evento. E a mulher, ela explica e fala a cor do batom da vizinha. O brinco que ela tava tinha 50 pedrinhas. O colar tinha não sei o que lá. Eu não estou dizendo que mulher é fofoqueira. Guarda faca. Eu estou dizendo que ela é detalhista. Amém? Tudo bem com vocês? É assim, eu na verdade. E o homem não é assim. Isso mostra as diferenças. Isso mostra as diferenças. E aí eu volto para a caixinha do nada. O homem tem a caixinha do nada. Ele está lá sem fazer nada. E a mulher pergunta, o que você está fazendo? Nada. Se a mulher não respeita a individualidade, ela não vai entender que nada é algo interessante para um homem. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, nada é algo interessante para um homem. Os irmãos aqui às vezes não ficam pensando em nada e fazendo nada? Ficam ou não ficam? Hã? É normal. O homem tem alguma coisa a mais, a mulher não tem nada na cabeça. Mas o homem tem. E se a mulher não souber entender isso, ela sempre vai estar procurando problema. Como não está fazendo nada? Alguma coisa você deve estar pensando. Não, não estou pensando em nada. Como? Ninguém fica sem pensar. Ei, você não fica sem pensar. Mas ele fica. E o que é preciso ter? Diga comigo, respeito. Amém? Alô, tudo bem? Há exemplo disso? Se nós formos comparar, não precisa pegar muito. Se você for a 13 de maio em Campinas, é equivalente o mesmo tanto de homem que está lá com o mesmo tanto de mulher? É equivalente? Quem mais está lá? Por que será? O homem só vai na loja para comprar, a mulher vai para ver, para admirar. É assim ou não é? É claro que tem as suas exceções, eu não estou aqui para falar de exceções. Mas na grande maioria é assim, não é verdade? Tanto é que a maioria dos homens fala, nossa, eu não gosto de sair para comprar, porque ela entra em 10 lojas, pergunta 10 vezes e não compra nenhuma. Alô, acontece isso? ou eu sou um ser de outro planeta? E o duro é o mercado, não sei se toda mulher é assim. Mulher vai no mercado, o marido pensa, acabou a compra. Ela chega com o carrinho no caixa, ela lembra que esqueceu algo. E volta, e quando volta, irmão, só falta pegar o vestido e colocar um monte de coisa. Faltou ir. Mais um carrinho ela traz. É assim, irmãos? E o homem já fala, para quê? Deixa para outro dia. Isso mostra as diferenças. Estão me compreendendo, sim ou não? E como fazer? Se você não respeitar que é assim, você vai ter um troço e vai morrer antes do tempo. Diga assim, eu preciso aprender sobre isso. Então o fato de você ter casado, irmão, não mostra que você matou a sua individualidade. Não mostra que a pessoa que casou com você, ela deixou de ter a sua individualidade. Mas também, não pode pensar agora que porque você tem a sua individualidade, você é 100% individual. Não, é preciso ter a mutualidade, respeito ao outro. Consegue entender? Respeitar o gosto do outro, respeitar as opiniões. Estão conseguindo compreender assim ou não? Tudo está claro para vocês? Vamos ver isso aqui, Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. O autor de Eclesiastes, que provavelmente foi Salomão, nós podemos dizer que em matéria natural das coisas, ele foi um expert em relacionamento, porque ele teve 1000 relacionamentos. 1000. Mas ele termina a vida dizendo, o que acha uma esposa alcançou o favor do Senhor. Ele tinha achado 1000 mulheres, e no meio de 1000 mulheres ele não tinha achado uma esposa. Conseguiu entender? E ele termina a vida dizendo, o que acha uma esposa não é mérito dele, ele alcançou um favor do Senhor. Porque eu tive 1000 mulheres e nenhuma delas eu encontrei uma esposa. Consegue compreender, gente, a diferença? Alô? Vocês estão aqui? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Vamos ver aqui o que este homem diz. Melhor é serem dois do que um. Diga comigo, melhor ser dois do que um. Amém? Amém? Quantos concordam? Digam glória a Deus. Agora existe um outro... Agora existe um ditado que contraria um pouco isso aqui, né? Antes só... Hã? Salomão diz, é melhor serem dois do que serem... Mas há um ditado que diz, antes só... Amém, gente? Continuando. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Para por aqui. Salomão está dizendo... Quando o casal são dois, porque o casal pode não ser dois, pode ser duas pessoas morando na mesma casa, dizendo ser marido e mulher, ou dizendo estar num relacionamento, mas não são dois. Não estão no mesmo barco, não estão fazendo algo por eles, estão divididos. Consegue entender? Aqui está dizendo, é melhor serem dois do que um, porque terá maior paga do seu trabalho. Pode ver, o casal que pensa na família junto, prospera. Quando a mulher pensa no marido, e o marido pensa na mulher, esse casal prospera, o dinheiro rende, os dois estão buscando um alvo, os dois estão lutando pela família. Consegue compreender? Agora, quando há a individualidade nesse aspecto, há o problema. Não, o meu dinheiro é meu, o seu é seu. Quero nem saber, olha, eu vou para cá e você vai para lá. E fica os dois. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Vai para onde? Lugar nenhum. Vocês estão entendendo a palavra? É melhor serem dois do que ser um, porque terá a melhor paga. Você já viu, tem homem... que ele trabalha que nem um louco, e a mulher gasta que nem uma louca. Já viu isso? Hã? Se o homem ganha 1000, ela gasta 1300. Ei! Agora são dois em uma só carne. É preciso que haja individualidade, mas é preciso que nesse aspecto se pense no casal e na família. Conseguiu compreender? Vamos continuar aqui. Vou ler de novo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Diga comigo, se um cair, diga comigo, se um cair, o outro termina de derrubar. Hã? Que diz aí? O outro levanta. Amém, gente? Se um cair, o outro levanta. Vamos continuar. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem junto, eles se aquentarão, mas um só quem aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Amém? Consegue entender essa visão? Sim ou não? O que está mostrando aqui? Que nós fomos criados para relacionamento. Amém, gente? Mas dentro desse relacionamento, respeitando as diferenças. Tudo bem? Estão aqui compreendendo a palavra? À medida que o amor cresce, a liberdade cresce e o amor cada vez mais se fortalece. Agora, liberdade não quer dizer desrespeito. Estão conseguindo compreender? Diga comigo, liberdade não quer dizer desrespeito. Amém, pessoal? A pessoa é livre para amar e não obrigado a amar. Consegue entender a diferença? Sim ou não? Diga comigo, livre para amar. Diga, não obrigado a amar. Paulo, ele explica isso muito bem. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Nova aliança. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Gálatas 5. A pessoa que é possessiva, irmão, dominadora, ela rouba a liberdade e a vida do outro. E depois que inventaram o celular, então, desgraçou tudo. Aí que o dominador consegue dominar a longa distância. Não é verdade? Ele liga e não quer conversar, ele quer ouvir o que está falando no fundo. Pergunta para a pessoa, tudo bem? Tudo? Onde você está? Estou em tal lugar. Não está não, estou ouvindo um barulho aí. Desliga o telefone, depois de 2 minutos liga de novo. Onde você está agora? Tal lugar. Tá não. Quem está falando aí com você? Não, ninguém. Eu estou ouvindo. Acorda. Ei, raciocina, não vai resolver. Olha para o seu vizinho e diga, não resolve, irmão. Tudo bem? Diga assim, essa palavra não é para me condenar. Irmão, se você quer frequentar uma igreja que não te condena, é aqui. Mas não quer dizer que a palavra não vai tocar na ferida. Amém? Mas quando toca na ferida, não é para condenar, é para libertar. Quantos entenderam, digam glória a Deus. Amém, pessoal? Para, não vai resolver. E sem contar aquele que esquece que a Bíblia diz, aquele que procura o mal lhe... Já leram esse versículo? Acho que não, né? Vou perguntar de novo. Quem já leu esse versículo? Aquele que procura o mal lhe... sobrevirá. Diga comigo, aquele que procura o mal lhe sobrevirá. Já viu pessoa que procura o mal? Esqueceu o celular e... Ai, meu Deus. Para. Está procurando o mal, ele vai vir, irmão. Vai nada, pô. Esse bicho não presta mesmo. Vai, a Bíblia diz... Alô, tudo bem, irmão? Acho que vou parar de pregar, tá tudo bem mesmo? Ou a pessoa faz de tudo para descobrir a senha do MSN, ou sei lá, do e-mail, fica lá caçando, passa a hora, como será que é, como será que é? Tem que descobrir, tem que descobrir. O mal vai sobreviver. Não, apóstolo, não é não, a gente conhece quem a gente tem. Se você conhece, então abençoa. Muda a história. Alô, tudo bem? Posso continuar mesmo, irmão? Se você conhece, muda a história. ainda que esteja morto, hã? Ainda que esteja morto, e se o seu casamento for um vale de ossos seco, profetiza e ele voltará a ter vida. Digam glória a Deus. Não fique procurando maldição, porque a maldição vai vir. Amém? Olha para o seu vizinho e diga assim, relaxa, pelo amor de Deus, irmão. Diga assim, desse jeito você vai fazer o apóstolo acabar a mensagem antes do tempo. Amém, gente? Vamos ver o que Paulo diz? Gálatas 5,13. Vós, irmãos, diga comigo, foste chamados à liberdade. Não, vamos dizer bem forte. Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Então pare de oprimir as pessoas. Amém? Pare de roubar a individualidade das pessoas. Pare de sequestrar a personalidade da pessoa. Deixe a pessoa. Ela está com você. Mas após... Irmão, tira o mais é seu. Amém? É o que a Bíblia disse. Digam glória a Deus. Caminhe servindo a Deus. Tudo, se você estiver no plano de Deus, tudo o que acontecer concorrerá para o seu bem. Diga comigo, todas as coisas na vida de quem serve a Deus concorrem para o seu bem. Eu sei que isso é difícil, talvez você vá falar, mas é uma desgraça isso, meu irmão, mas vai concorrer para o seu bem. Não se estresse não. Deus sabe, Ele te ama e Ele não vai te deixar perecer. Amém? Quantos amam a palavra? Vamos lá, irmão. Vós, irmão, foste chamados à liberdade, mas não usei, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Aqui o que entra? A individualidade e a mutualidade. Não é porque você tem individualidade que você agora vai viver desrespeitando a sua família. Amém, pessoal? Consegue entender o que Paulo está dizendo? Não é porque você tem gosto diferente, porque você tem a sua vida, que você vai desrespeitar aqueles que estão contigo. Isso é viver em linha com a palavra de Deus, é respeitar a outra pessoa e respeitar a si. Tudo bem? Não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber. Diga comigo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Conseguiram entender a palavra, sim ou não? Então isso aqui, Paulo está dizendo, ei, o relacionamento é isso. Você não foi chamado para o relacionamento conjugal, para um casamento, para não ser livre. Não, você foi chamado à liberdade. Ei, mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Conseguiram entender? Diga assim, o que eu aprendi hoje é ter uma vida equilibrada. Amém? O bom senso é o melhor caminho. Não pegue a palavra e leve para os extremos, porque você ouviu uma palavra equilibrada. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé. Ministrada pelo apóstolo Marques. Maiores informações, acesse nosso site www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso site www.somosdafé.com. Guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual. Al salir de este santísimo lugar, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pacto, tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Levanta fuerte su voz. gracia estou. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Es un Dios de pactos, es un Dios de gloria. Levante su voz y empiece a adorarle. Es un Dios de júbilo, es un Dios de adoración, es un Dios de gloria, es un Dios de victoria. Oh, mi hermano, tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte, que nos escuche Miami en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga en adoración. Que nos oiga adorando. Que nos oiga bendiciéndole. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de amor. Ya se cansó de adorarle. No se canse de adorarle. Es un Dios de pactos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Miren, si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón, con toda su fuerza. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Programa Verdades que Libertam.